faça. Do jeitinho que quiser, baby, é só pedir. Porque eu prometo que você vai curtir. Do jeitinho que quiser, baby, volta aqui. Porque a gente para só depois que o sol sair. Do jeitinho que quiser, baby, é só pedir. Porque eu prometo que você vai curtir. Do jeitinho que quiser, baby, volta aqui. Porque a gente para só depois que o sol sair. Do jeitinho o jantar ainda tá sobre a mesa. Gata, pode ter certeza que depois de hoje você não vai ser a mesma. Você é minha sobremesa, luz apagada ou com a luz acesa. Gosto de te olhar, mais contato eu sinto sua beleza. Ela se move igual uma tigresa, mas agora ela é a presa. Rainha na King Size, se ajoelha pra realeza. Te trata igual uma princesa, mas ainda tem uma surpresa. Beijo seu pescoço, é, eu sei que é sua fraqueza. Do jeitinho que quiser, baby, é só pedir. Porque eu prometo que você vai curtir. Do jeitinho que quiser, baby, volta aqui. Porque a gente para só depois que o sol sair. Do jeitinho que quiser, baby, é só pedir. Porque eu prometo que você vai curtir. Do jeitinho que quiser, posso ir rápido como o meu flow, devagar se você quiser. Beijo todo o seu corpo, começo pelo seu pé. Desliguei o meu celular, assim ninguém me liga. Pois nada vai me atrapalhar de tirar sua cinta liga. Venda nos seus olhos, no corpo um pouco de gelo. Devagar uma massagem, depois puxo seu cabelo. Gosta quando eu sou selvagem? Juro, não é exagero, mas seu sorriso no outro dia vai deixar suas amigas com dor de cotovelo. Do jeitinho que quiser, baby, é só pedir. Porque eu prometo que você vai curtir. Do jeitinho